acredito que eu cheguei nesse ponto. Tô com um refém chorando em cima do seu filho morto. Manchei de sangue o quadro de Picasso. Fiz a torneira de ouro, pinga lágrima no palácio. No que foi que o craque me transformou? Me estranhei dando soco na cabeça do doutor. Fita dominada, já catando os eletrodomésticos. Pivete do caralho gritou, morreu no meu reflexo. Tiro a queima-roupa, parou o coração. Promovi um velório na suíte da mansão. Doente pela pedra, apertei o gatilho da PT. Mas nenhum jurado vai entender, nenhum juiz vai me absolver. O pai grita, por que não me matou no lugar dele? Vendo carne do filho colada na parede. Enquadrei na intenção de dólar no cofre. Não provi a vadia da mãe, implorar pelo amor de Deus não morre. Se arrepender não consta, o vizinho deu alarme. Pro Morumbi vem o exército até a SWAT. Pela janela já escuta a sirene dos lambi, saco de boy. Vindo na febre de me transformar no troféu do PM herói. Se pá minha coroa, vai ver no noticiário. Meu corpo metralhado e o resgate juntando os pedaços. Vai lembrar que eu bati nela pra fumar TV e o rádio. Vai dar graças a Deus de me ver no caixão lacrado. Sei que vou morrer, não posso fugir. Sei que vou morrer, não posso fugir. Sei que vou morrer, não posso fugir. Só não quero mais moleque morrendo assim. Sei que vou morrer, não posso fugir. Sei que vou morrer, não posso fugir. Sei que vou morrer, não posso fugir. Só não quero mais moleque morrendo assim. Eu era só outro moleque jogando bola. Descalço fazendo gol na quadra da escola. Carente de incentivo de um espelho. Hoje não tem aula, o professor não veio. Querendo brinquedo, carinho de alguém. Não paulada na cara do monitor da Febem. Não queria um rifle FAL aos 12 anos. Eu não queria achar que herói era o assaltante de banco. Mas que cuzão que condena foi lá pra ensinar. Ai moleque, a vitória só vem se estudar ou trabalhar. Ai moleque, não faz o que o sistema quer. Não borbulha sua vida nessa porra de colher. Pelo contrário, deram o cachimbo. Acionaram a contagem regressiva pro meu homicídio. Derreti o meu tênis, relógio, jaqueta. A diversão da sexta virou uma doença. Agora eu tô na padaria, cala a boca tia. Abre logo o caixa, traz minha cara de alegria. Entrei no hall da fama dos pedidos da polícia. No papel veio pica, dei cinco na barriga. Madrugada, tem tiro, minha família vai tremer. Da busca em hospitais e MLDP. Meu irmão revoltado de ver minha mãe chorar. Sonha com o juiz batendo martelo pra me condenar. Sei que vou morrer, não posso fugir. Sei que vou morrer, não posso fugir. Sei que vou morrer, não posso fugir. Só não quero mais moleque morrendo assim. Sei que vou morrer, não posso fugir. Sei que vou morrer, não posso fugir. Sei que vou morrer, não posso fugir. Só não quero mais moleque morrendo assim. O menino de olho azul não vai passear domingo. O Play Center foi deletado pelo meu cachimbo. Que também roubou meu sonho de jogar no Pacaembu. O craque perdeu pro craque no Grajaú. Que eu faço? Acredito no negociador. Ou mato logo todo mundo e me mato, moro. Sem ilusão não tem colete, nem carro, vão me matar na viatura. Asfixiado, o Brasil não se comove. Se sou eu que peço passe. Eu sou ladrão, doente, ó boy na reportagem. Aí moleque, o crime é só desgraça. Choro na cobertura, choro na sua casa. Não dá futuro, roubar um carro forte. Não arrisque a sua vida pela porra do malote. É triste saber que minha mãe não vou ver mais. Nem beijar minha mina, nem ouvir papai. quanto vale agora a merda desse cofre? Rubi, diamante, em troca da minha morte. E o sistema dá o cachimbo pra beber seu sangue, pra te ver morrendo B.O. tentando pagar o traficante. Meu coração de ódio queria paz, acredite, mas agora sou eu e o atirador de elite. Tá a 10 metros da janela e atira muito bem. Vai matar a vítima do crack e seu refém.